3-2-2, tocadas 3-6, estamos controlando, agora faz mais um 2-0 nesse momento, galera. 2-0, 63, 63, grato, controlado. Fala, 2-0, 63, 63, contato radar decolado, suba para o número 350, na saída FUCA. 3-0, na FUCA, suba para o número 3. Chama 3, uma trilha sobre identificação, vista para 4.6, e a gente chama 020 na segunda porta. Thank you. Los Alas 3815. We have 124 people on board. In the US, 3 hours and a half. And also in H, Sahara Bravo Golf Lima, ready for a taxi. 3815, taxi via April 1 and taxi India. On hold point 1310, coming ready for takeoff. We can H1 0 to us. 1-0-2-1, clear until the holding point 1-0-1-0, we'll call you ready down, 3-8-1-5. Continue via para 2100, o ajuste é 0-2-1. Está liberado a restrição desse filho na posição de tapete. É só meu caminho, viu? Clear for line up and take off. Runway 10, the wind is 120 degrees, 15 knots. Clear line up and take off. Runway 10, turn 3815. Afirmativo, tá livre, só me sacrificando. Autorizado o táxi, aposto ponto de espera da Fosca. Confirmando o ponto de espera da Papá. Change your transponder to 0545 again. 0545, 3815, thank you. 3815, correction. 5045. Understand, 5045. That's correct. Oscar Delta Zulu, autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Sobre Evening. Você já tem visual? Bom, minha frente, não sei. Vou fazer outra. Algum ponto de aproximação, aqui do seu voo, do seu voo, estado autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-5 nós. 2-0-1-5, obrigado pela informação, seu sol. Mantenha a posição, Oscar Delta Zulu. 381-15, passou a posição salvo no momento, cruza o nível na frequência. Chama o César. Frequência 12.35, carga negativa 33.8. 35238, boa tarde, 38. Delta Zulu, autorizada a decolagem pista 17, o vento 130 graus, 15 nós. No solo 59, Iberia direita, chame solo 121, décimo 9. Decolado 59, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Obrigado, boa noite. Passando o off para Delta Zulu. Delta Zulu sai da pouca vigilância. Eu prefiro. Delta Zulu, Tio São Francisco, 2000, decimal 8, 5, e caso negativo, 5, decimal 4, 5. A secundária? 2, 5, 4, 5. Все наши фронт-порта. Начал посол, выслал двух совершенно идентификационных. Desce via, chega na ponte para 4.100, Vision 0.3.1, Azul Sector 7. Eu recebi a chegada a boa média para o nível 050, 2120. Como você precisa chegar, tá? O 1170. para o uísque decolado aos 3-4, chame o controle 120, decimal 8, tem um voo. 1208, obrigada. Uísque para o uísque. O meu uísque para o uísque, contato a área de colagem, nós vamos sair da PUC, nível 250. Venha sair da PUC, nível 250, uísque para o uísque. Zero, in position. We will hold short of number 10, American 230. American 230, why not in wait? Runway 10. Line up and wait, 10, American 230. Bruno 950, aciona a identificação, deixa a chegada bom médio na tela de voo 050. Bruno 970, busca para 2010, registro de altimetro no